Bomba Show. Que beijo foi esse? Que beijo foi esse que tá um arraso? Que beijo foi esse? Que beijo foi esse que tá um arraso? Confia nela, amiga, vai, bate na cara da inimiga, vai, bate. Não confia nela, amiga. Que coisa de causa, que pisa de pisa. Que coisa de causa, quem olha o nosso bonde pira. Que coisa de causa, que pisa de pisa. Que coisa de causa, quem olha o nosso bonde pira. Bate na cara da inimiga, vai, bate. Não confia nela, amiga, vai, bate. Na cara da inimiga, vai, bate. Não confia nela, amiga, nela, amiga. Da Nova Show. Confia nela, amiga, vai, bate na cara da inimiga, vai, bate. Não confia nela, amiga. Que causa de causa, que pisa de pisa. Que causa de causa, quem olha o nosso bonde pira. Que causa de causa, que pisa de pisa. Que causa de causa, quem olha o nosso bonde pira. Vai, bate na cara da inimiga, vai, bate. Não confia nela, amiga, vai, bate na cara da inimiga, vai, bate. Não confia nela, amiga, nela, amiga. Essa joia pra sua casa. Olha, você tá ouvindo um sim de quem disse não pra tantos caras. Ela já se machucou demais. Ser um bom rapaz. E se ela disser vem, cê pega e vai. E não solta nunca mais. E não solta nunca mais. Outra dessa cê não acha. Ah, olha como ela te abraça. E você ganhou de graça. Corre que essa chance passa. Corre se não ela escapa. Romeu, a voz que apaixona.